Então pronto, isto começou com o César. E depois nós no Facebook era, pá, uns mandavam umas bocas, outros diziam que eram de bacalhau, outros diziam que eram de estrangeiro cinto, outros diziam, é pá, é este barco. Depois chegou-se a uma altura em que o César teve a ideia de criar esta associação e em Belo Horizonte. Porque acho que nós hoje aqui mostramos que somos todos pessoas amigas e conseguimos juntar pessoas numa mesa e confraternizar um bocado nestas alturas. Também o fazemos todos os anos, também fizemos o Jardim Odinon este ano, também correu tudo muito bem e vamos continuar a fazer estas, foram estas atividades ainda só que nós fizemos. Nós, o César, fez-nos o convite, na altura ele queria que eu fosse do Conselho Fiscal e disse, pá, contas comigo, não ponhas isso. E então ele arranjou-se ao Silvino, que é o nosso chefe das contas. No entanto, tudo isto teve algumas dificuldades. Isto teve dificuldades na criação disto. Primeiro foi arranjar as pessoas, que o César foi muito persistente. E não esqueças de dizer que os cofres estão cheios. E conseguiu então arranjar uma equipa em que foi preciso depois registar esta equipa. Nós somos uma equipa de todos os colaboradores, estamos registados no notário, portanto temos número de contribuinte, estamos legalizados e temos que prestar contas às finanças, temos que prestar, isto é tudo, dá tudo muito trabalho. Tivemos dificuldades em arranjar um sítio onde nós nos possamos reunir, ainda hoje temos essa dificuldade, temos algumas dificuldades a nível logístico, mobiliário, mas pronto, com o trabalho que tem sido desenvolvido, vamos tendo as coisas devagarinho, vamos andando para a frente. O Nuno é das pessoas que mais trabalha, o César teve que se ausentar também, porque a vida dele não permite ter cá sempre, e então o Nuno, que é o vice-presidente, é um rapaz que muito trabalho tem feito. É o que gera toda a nossa página no Facebook. Nuno, é só dizer obrigado. Temos dificuldades, porque muitos colegas, uns estão longe, outros por via do trabalho não conseguem estar sempre disponíveis. Eu também por mim falo, e acho que todos nós temos as nossas dificuldades. O futuro vai também, com os associados que temos hoje, outras pessoas vão vir e vão também ajudar, com certeza que vão ajudar. E o que nós pretendemos fazer é criar esta associação, uma associação grande com visibilidade no município. Por isso, agradeço-vos, eu pessoalmente sou Presidente da Assembleia, agradeço a vossa presença aqui. O mote já vos dei antes, na próxima vez cada qual tem que trazer mais um, e esta mesa terá de ser o dobro, e pronto, só tenho a agradecer e que tenham todos um bom ano. E deixo também algumas coisas aqui para dizer ao César, ao nosso Presidente da Direção, para ele que foi o iniciador disto e que também dá-lhe uma salva de palmas ao César. Não sou muito talhado também para discursos. Só um minutinho. E eu gostava de agradecer a presença de todos. Somos 20, portanto somos cerca de um terço da associação, o que é bom até aparecer. Foi muito bom aparecer em todos. Desejamos a todos um bom ano. E tal como aqui o meu colega aqui da associação, o nosso presidente da Assembleia Geral disse, foi um ano muito complicado, porque é sempre... Primeiro porque é preciso olear a máquina. A máquina nem sempre é fácil pegar e começar do início. Os preliminares são mesmo complicados, pois. Temos vindo a crescer em número de sócios. Eu espero que este 2016 seja um ano melhor e mais produtivo do que 2015. Em 2015 centramos-nos muito também na procura de uma sede e de crescermos em número de sócios para que essa sede possa ser realidade também no Forte da Barra, para que tenhamos ali um sítiozinho para fazer os nossos convívios, para mostrarmos um pouco da nossa cultura, para ver como é que nós somos, para fazermos amizades entre todos, para nos reunirmos, porque nós somos todos, praticamente todos, gente do mar que aqui andou e que aqui veio, e portanto deixo um agradecimento a todos. Esperemos que 2016 seja um ano em que nós sejamos dignos Ó Presidente, falar em 2016, já algum evento... Não, mas também ter isso. Ou não. Esperamos que no próximo ano, para além desta iniciativa, ainda tenhamos mais, melhores e, sobretudo, também tenhamos talvez uma ceia para dar àqueles que menos têm nesta quadra que a gente vive. Refiro-me a dar uma ceia de Natal aos mais necessitados da nossa freguesia, da nossa cidade, do nosso município. Esse acho que devia ser o nosso melhor. Acho que devia ser o nosso melhor contributo para a sociedade, para que as pessoas que também pagam cotas, que também vejam em nós, realmente estas pessoas são dignas, estão a fazer algo pelos outros e acho que fica sempre muito bem tentarmos olhar por quem tem menos nesta quadra. A todos um bom ano, agradeço muito a vossa presença, a todos sem exceção, foram excepcionais este ano e pronto, e que 2016 seja ainda um ano melhor e, sobretudo, com menos austeridade bacalhoeira. Obrigado. Pronto, está bom.